pra estrada e não tenho pra onde ir. Sempre ouvi dizer que esse mundo é pequeno. Pelo caminho de espinhos avistei um mar de rosas. Pra chegar até lá eu preciso um pouco mais de tempo. Preciso de um grande amor. Preciso de dinheiro. Preciso de humor. Caminho de espinhos avistei um mar de rosas. Pra chegar até lá